Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos e-mails que eu tenho recebido do Brasil com muito carinho. Que Deus te abençoe. Eu tenho respondido, tenho colocado ali meu telefone. Se você quiser me ligar para que eu ore por você, saiba, eu estou aqui para te servir. A Bíblia diz que o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. E eu quero ser bênção na tua vida. Pode me passar um e-mail, vou orar por você, vou ligar para você, eu vou te responder no e-mail. Eu quero ser instrumento de Deus para te abençoar. O meu e-mail está no endereço pregaçõesevangélicas.com.br. Lá você vai ver minha foto, meu e-mail. A Bíblia diz para vocês, Isaías 62, no verso 11: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Diz ainda: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, a glória do Líbano virá a ti, e o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Querido, aqui são três promessas gloriosas: Isaías 58, 11, Isaías 60, verso 11, Isaías 62, verso 11. Coincidiu de todos serem o verso 11, o 58, o 60 e o 62. Querido, é porque Deus está falando para você: eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas para você, eu vou te fazer próspero, eu vou fazer com que a bênção venha sobre a tua vida, a tua cabeça e a tua casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Papai, na beleza da tua santidade. Nos colocamos em oração, porque sabemos que o Senhor é Rei, o Senhor é Deus. Antes da eternidade existir, o Senhor já existia, o Senhor criou absolutamente todas as coisas. Em ti há todo o poder e toda a glória para nos livrar de todas as perseguições e de todo o mal. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine a mente e o coração dos teus filhos, trazendo fogo da tua verdade, o poder do teu Espírito, para que eles andem em comunhão e santidade de vida. Ensina-nos, Senhor, a fazermos a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que cada um que nos ouve seja acendido e arrebatado numa presença gloriosa do teu nome. O Senhor é o Deus de todo amor. O Senhor é Pai. Por isso, Jesus, nós clamamos pela tua misericórdia. Nós invocamos o teu santo e magnífico nome. E que cada um possa viver, Pai, numa dimensão mais profunda da tua presença. Que cada um possa fazer, Deus, a tua maravilhosa vontade, andando nos teus caminhos, no caminho santo. Derrama do teu Espírito, da tua glória e da tua paz. Nós abençoamos a sua vida e pedimos que o Senhor te ilumine poderosamente, em nome de Jesus. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto, jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonra. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Nós recebemos um e-mail da Sidolina, de Três Lagoas, um grande abraço a esse povo bendito e maravilhoso. E o comentário que ela nos faz, a pergunta é: nós, como servos do Senhor, não podemos deixar de exercer nossa vocação, a qual fomos chamados. Não há como caminhar na vida secular. Atualmente estou tendo muitas dificuldades para conciliar trabalho e igreja. Estou triste comigo mesmo. Quero aprender, pois o servo que não produz fruto é lançado fora. Sidolina, minha amada, em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela sua vida no sentido do discernimento que a vocação é um chamado de todo cristão. Se nós somos servos de Deus, então nós temos um chamado especial da parte de Deus. Não existe cristão que não dê fruto. Todo aquele que está ligado à videira verdadeira, esse deve dar frutos. E nisso é glorificado meu Pai, diz Jesus Cristo. Eu fico triste porque existem muitos cristãos que estão no banco, não produzem nada, ou quase nada, e acham que estão certos. Isso é pecado. Na realidade, na sua igreja pode não ter um cargo formal, mas todos nós temos um chamado da parte de Deus. Todos nós temos uma vocação sublime e celestial. Desta maneira, eu parabenizo a sua postura e que os amados ouvintes também tenham a mesma determinação que nós devemos, de graça, exercer as maravilhas do nome do nosso Senhor. Entretanto, minha amada, Deus tem um chamado especial para cada um. Existem pessoas sim que trabalham na obra de Deus e têm o seu emprego para se sustentar. E nós temos que entender que no nosso próprio trabalho nós podemos ser uma grande dádiva de um bom testemunho, de uma vida de caráter, de uma vida de santidade. Então essa dicotomia de trabalho secular e trabalho na igreja não deveria ser, porque todos aqueles que são chamados por Deus são chamados para fazer a vontade do Senhor. A gente tem que entender que a pessoa não é um advogado e um cristão, um engenheiro e um cristão, um estudante e um cristão, não. A pessoa é um advogado cristão, um engenheiro cristão, um estudante cristão. O que isso significa? Que a engenharia, ou ser um aluno, ou coisa do gênero, não é mais uma facção e a outra gomo dessa polcã seria o ser cristão, não. Tudo que nós somos, somos cristãos. Então eu devo ser, por exemplo, uma dona de casa cristã, não uma dona de casa e um cristão. E quando a gente tem essa dimensão, significa dizer que as nossas ações e as nossas atividades vão glorificar o nome do Pai. Deus te abençoe ricamente e a todos que nos ouvem, permaneça conosco no programa Caminho Santo. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no dia de hoje, 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 12. Neste tempo, Merodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Respondeu ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Queridos, esta passagem aqui mostra uma situação que o rei Ezequias vivenciou na vida dele e que eu e você temos que ter muito cuidado para que não venhamos a cair nesse laço que esse rei Ezequias caiu. Qual foi o laço que o rei Ezequias caiu? Esse episódio, ele foi depois daquela situação em que esse rei Ezequias, ele recebe uma palavra de Isaías, em que o Senhor fala para Isaías assim: diz ao meu servo Ezequias para ele arrumar a sua casa, porque ele vai morrer. E aí Ezequias, diz a palavra de Deus, vira o rosto para a parede, ora, chora, clama a Deus. O Senhor se compadece daqueles servos que se humilham diante do Senhor, porque decore isso na sua mente: ninguém derruba um homem prostrado. Quando você se humilha diante do Senhor, quando você ali chora, a palavra de Deus diz no Salmo 51, 17, um coração contrito e compungido Deus não desprezará. Quando você verdadeiramente se coloca ali prostrado diante do Senhor, Deus é aquele que muda as sentenças. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom, Deus atende a oração e ao clamor do justo. E foi o que esse rei Ezequias fez. Ele chorou, ele clamou diante de Deus. Deus lhe deu então, veio a palavra a Isaías falando: olha, volta e diz a Ezequias que ele vai ter mais 15 anos de vida. E aí, ele ali tranquilo no seu palácio, tranquilo, sossegado, ele recebe o quê? Ele recebe cartas e presente de um rei longínquo, que ele não conhecia, de nome Merodach-Baladã. Só que esse nome, Merodach-Baladã, significa Senhor das Tempestades. Na mitologia dos deuses pagãos, ele tinha vencido esse demônio, que tem esse nome, Merodach-Baladã, tinha vencido 5 reis, 5 demônios, aliás, e ele era retratado como uma entidade que tinha 4 olhos e 4 ouvidos. O que eu quero alertar vocês no dia de hoje? Assim como Ezequias estava tranquilo, estava sossegado, porque todas as vezes que você está tranquilo e sossegado, saiba, o inimigo vem tentar atacar você. A Bíblia diz em Êxodo 17 que Moisés, depois de sair do Egito, ele se encontra numa região que tinha 70 palmeiras, muita água, e aí ele estava ali descansando. Essa região chamava-se Refidim. Refidim significa local de descanso. E naquele local, ele é atacado pelos amalequitas. Amalequitas é povo que devora. E é aquele episódio onde Moisés levanta as mãos, Israel prevalecia quando Moisés levantava as mãos. E quando Moisés abaixava as mãos, o inimigo, os amalequitas prevaleciam. Então, todas as vezes que você está descansado, tranquilo, vem o inimigo tentar te atacar, vem o inimigo, os amalequitas, povo que devora, tentar devorar o quê? Tudo aquilo que você tem. A mesma coisa quando Davi diz a palavra de Deus, ao acordar à tarde, olha o tamanho do sono que Davi teve, ao acordar à tarde, Davi passeava ali no saguão do palácio, ele olha o quê? Betseba. E aí vocês conhecem a história, houve aquele adultério, aquele assassinato do marido de Betseba, Urias. Mas esse demônio aqui, Merodach-Baladã, Senhor das Tempestades, vem na vida de Ezequias, o seduz, por quê? Porque ele mandou cartas e presentes. A Bíblia diz em Provérbios 18:16, o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante grandes. Ao generoso muitos o adulam e todos são amigos do que dá presente. Ele foi seduzido por palavras, por presentes, e aí o que, ele faz? Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal. Simplesmente ele abriu a alma, ele abriu os seus sonhos, ele abriu o que os seus olhos estavam vendo, os seus ouvidos sentindo, os seus ouvidos ouvindo, o seu nariz sentindo. Ou seja, não abra os seus sonhos, não abra os teus negócios, não abra a sua casa. Tem irmãos que às vezes alguém chega na sua casa, você nem sabe se é macumbeiro, se é enviado do Satanás, só porque é todo sorridente, chega com um vasinho de orquídea, chega com um buquezinho de flores ou uma caixinha de bombom. Olha, essa aqui é minha churrasqueira, essa aqui é meu quarto, esse aqui é aquilo, esse aqui vigia na terra. Merodach-Baladã, Senhor das Tempestades, veio com a inveja, e em função da inveja, depois a história conta que de fato os descendentes desse rei Ezequias aqui foram aqueles enviados lá para serem eunucos no palácio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, vigia na terra, irmãos. Não mostre o que é seu, guarda os teus sonhos, guarda os teus projetos, apresente-os para Deus, para mais ninguém. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, amados ouvintes. Hoje eu quero trazer uma meditação, sobretudo pensando nos homens. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você hoje fosse levar a sua filha para o altar para casar,